Então, toma rosa. Eu digo e repito, pra quem sofrer apaixonado, respeito no estilizado, AS Produções. Não cuidou, agora tem vários cuidando dela. E ela viciou, não perde nenhum baile da favela. Vou descobrir que ser solteira é melhor opção. Ela desligou o seu coração. O que bate agora é tuts, tuts nesse paredão. E ela vai descendo até o chão. Ela na vida de solteira, toda baladeira. Tudo que ela faz é só farriar. Depois que soltou sua mão, brincou com o coração. Agora corre atrás, tá vindo se humilhar. Ela na vida de solteira, toda baladeira. Tudo que ela faz é só farriar. Depois que soltou sua mão, brincou com o coração. Agora corre atrás, tá vindo se humilhar. Olha, você vai ter que ter um coração que aguente, porque ela beija todo dia uma boca diferente. Cê quer sim, ela diz não. Brincou com o sentimento e acabou perdendo seu coração. Ela na vida de solteira, toda baladeira. Tudo que ela faz é só farriar. Depois que soltou sua mão, brincou com o coração. Agora corre atrás, tá vindo se humilhar. Ela na vida de solteira, toda baladeira. Tudo que ela faz é só farriar. Depois que soltou sua mão, brincou com o coração. Agora corre atrás, tá vindo se humilhar. Pode parar, que pra você não vai voltar. Pode parar, que pra você não vai voltar. E agora pra cantar comigo, meu parceiro Vini. Chega mais, irmão. Vem com o meu bicho lisando. Todo dia com a boca diferente. Cê quer sim, ela diz não. Brincou com o sentimento e acabou perdendo seu coração. Ela na vida de solteira, toda baladeira. Tudo que ela faz é só farriar. Depois que soltou sua mão, brincou com o coração. Agora com a gata está vindo se humilhar. Agora com a gata está vindo se humilhar. Pode parar, que pra você não vai voltar. Pode parar, que pra você não vai voltar. O Hélio Garcia, meu melhor repertório. Vitor Garcia, vem. Você não.